só começou pra te tá feito. Cada dia o mundo sobe e desce. Quem fecha os olhos sempre padece. Já terminou, pra mim tem jeito. Cada dia o mundo escurece. Quem fecha os olhos se compromete. Não vou mais ficar. Ninguém vai me parar. Porque é assim que é. Todos vão te acompanhar. Cada dia o mundo sobe e desce.